Você falou que vai ser livre e acreditar nisso. Já livrou, graças. Prossigam no 885. Gente, um no 885 autorizado Guarulhos, nível de voo 360, decolada 1-0 com curva direita na saída da El Leda Bridge, onde intercepta o Zulu 1-6. Após Boa Belo Horizonte, após Trive, após conforme rota. O controle Salvador opera em 120 decimal 8 e o transponder 5-0-6. Bravo, então, Lula, Porto, Copa Neurópolis, 0885, correto, estamos prontos para o tibete acionamento. Gente, 1885. Salvador, gol 1.613, autorização Brasília, sem reclamação capaz. Gente, 1613, autorizado Brasília, no nível de voo 360, decola da 1-0 com curva direita na saída Arbor, eleva via Updulu 1-7. Controle opera em 1-2-0, decimal 8 e o transponder 5-0-1-4. Autorizou Brasília, nível 360, decola da pistão 1-0 com curva direita na Arbor, eleva Updulu 1-7, o transponder 5-0-1-4. Confirma a frequência do motor. O controle Salvador opera em 1-2-0, decimal 8 e o transponder 5-0-1-4. 1-2-0-8, 5-0-1-4, Salvador, 1-6-1-3. 1-6-1-3, cotejamento correto, estamos prontos para o ciberacionamento. Permaneça para o cimento. Então, 3662, chega da Mar e desça para 060, QNH 1-0 no 2. 060, 1-0-2 na Mar. Número 2733, boa noite, chegada a mão, desça para 070, QNH 1-0 no 2. Controle, TAM 3197, poderia levar a bridge? TAM 3197, aguarde. Tá na guarda. TAM 3197, autorizar direto bridge. Direto bridge, 3197, grato. Azul 4070, desça para 3.000 pés. Permanece o ajuste. 3.012, azul 4070. São 3858, livre pouso, pistão 0, verso 080 graus, 109. Pouso, botão 3858. Firmo, 3858, livre pouso. Azul 4070, desça para 2.000 pés, ajuste 9.02, reporte estabilizado. Afirmativo 2.002, reportará. Azul 4070. São 3662, desça para 3.000 pés. Permanece o ajuste. 3.000 pés, Posta aérea 2733, desça para 050. São 3858 no solo 49, vira direita, solo 121, décima 9. Vira direita, solo 9, são 3858. Azul 4070, complete sinal do procedimento TVS, aumentou na frequência 118, décima 9. 1895, obrigado, uma boa noite, 4070. Boa noite. São 3662, desça para 2.000 pés, autorizado sinal do procedimento TVS, já pode realizar. Nós já no 2, aguardando pista livre, azul 4070. 398, informação passada. Gol no 398, boa noite, chegada Mari. Desça para 060. Mari, 060, 398. Afirmativa livre, pouso azul 4070, reportar a baixa da barra. Travou, azul 4070. Livre pouso, pistão no 0, vento 080 graus, 109, azul 4070. Livre pouso, azul 4070. Três 858, autorizado a ingressar na Juliette, posição 05. Atenção Juliette, posição 05, tá 3858. 8, vou na projetada. Ok, vou estar aqui, 398. São 3662, chame torre na frequência 118, decimal 95. 121, decimal 9. Direito 1219, obrigado, 4070. Azul 4070, muito boa noite, prossegue o táxi via Alfa Juliette, posição 01. Alfa Juliette 01, Azul 4070. Para sequenciamento, mantenha a proa, 125. Espera 233, para sequenciamento, estou na presente, mantenha 125. Salvador, boa, tá 3662, próximo linha de serra, baixada travada. São 3662, livre pouso, pistão no 0, vento 080 graus, 119. Livre pouso no 0, tá 3662. Quebec acionamento. Não, 6113 solicitou pro Quebec acionamento? Afirmativo. Gente, eu tenho um Embraer da Azul que passaram a sua retaguarda após autorizado pro Quebec acionamento. Chame pronto táxi. Após o Azul foi autorizado, chama o táxi, boa. Gente, 1885, autorizado para o Quebec acionamento, é um pronto táxi. Alfa reportando antes da Juliette. Alfa reportando antes da Juliette, 398, desça para 2.000 pés, ajuste no 012, autorizado sinal do procedimento RS, após estabilizado. Ok, 2.000 pés, 1.012, vai formar estabilizado no 398. Um instante, cópia. Obrigado, Felipe. Para ingresso na Juliette, São 3662. São 3662, mantenha onde a Juliette. Mantenha a posição da Juliette, São 3662. Autorizado a ingressar na Juliette, posição 08. Ingresso Juliette, 08, tá 3662. horas e 47 da Pernambuco, na qualquer momento, o caminhão 88, na frente do... Com 1885, sente só um instante, táxi. Mantenha a posição, aguardando autorização para iniciar o táxi. E afirmativa, mano, 88. Solo Salvador, gol 16113 para o táxi com 161 a bordo, 3:52, alterna Guarulhos. Gol 1613, autorizado táxi via Índia, no ponto de espera da 10, chame torre em 118.95, o ajuste é altímetro no 012. Índia para pista 10, lá no ponto de espera 1895, com ajuste 1012. 737. Afirmativo, tá? Ciente visual com Boeing, tá aproximadamente a, na posição de uma hora do Frontera 2733. Metro 1012. Ok, contato, né? Contato, 2 pronto, cópia. Pronto, cópia. Gente, autorizado Galeão, nível de voo 360, decola da 10 com curva direita na saída da El Leda Bridge, onde intercepta o pedulo 10. Após Map, após Lúvito, após Barbacena, após conforme rota. O controle opera em 120, décima 8 e o transponder 5033. Autorizado Galeão, nível 360, capitão 10, curva direita. É o Leda Bridge, depois do 10. Conforme 120, décima 8, controle 5033, o transponder está na 04. Gente, web 5827, cotejamento correto, estamos prontos para estiver funcionamento. Boa noite, voo 885, próximo ponto, espera para o segundo zero, pronto. Voo 398, estabilizado. E com pista à vista. Voo 398, completo, final do procedimento TNS, chame torre na frequência 118.95. 18.5, obrigado e boa noite. 25, 118.95. Ah, 95 vai chamar, obrigado. Boa noite. Força Aérea 2733, desça para 2.000 pés, autorizado final do procedimento ILS após estabilizar. Para 2.000 pés, autorizado final do ILS, o Força Aérea 2733 após parar estabilizado. Sim, respondo, vamos tentar mais uma vez, bem? Salvador, uma boa noite, gol no 398, uma milha para a Índia Serra. Baixado e travado. Controle Salvador, gol 1613, decola, passa 1700 pés na Arbo Elefa. Gol 1613, contato radar, saída Arbo Elefa, sub e mantenha 360. Arbo Elefa 360, boa. encerrar. Pouso autorizado, na 10, vento 080 10 9. Autorizado na 10, Gono 398. Sinal também que tentando contato com a torre, não consegue. Algum problema aí com a frequência? Sim, já foi restabelecido a comunicação, chame 1895. Sim, ativou. 0273, sinal de procedimento TLS, chame torre na frequência 1198-95. Torre 7895, 0273. Chegou 1885. 885, como recebe agora? Agora 5/5. Gente, mantém a atmosfera. Escuta. Externo, ajuste 1013. 2733, reportará externo, ajustado 1013.